Começamos mais uma vez o café, agora de número 10, na casa de Sérgio novamente. Estamos presentes aqui, Fábio Andrade, pastor Sérgio Bezerra da Silva, Marco G, eu, Daniel Luiz, e o Marco chama de Negão. Depois eu conto porque ele me chama de Negão. Pronto, você quer mandar um e-mail pra gente aí, café@ipmcurado4.com. café@ipmcurado4.com e a gente vai tomar café mais uma vez aqui juntos. Ok, vamos lá. Ao som das xícaras e ao sabor do café. Bem, tá falando um pouquinho sobre teologia contemporânea, vamos lá. Não tá falando teologia contemporânea. Absolutamente. Ele estava falando sobre um cara que vai falar sobre teologia contemporânea. Não, Marco, pronto. Mas a gente entrou no pensamento de que Marco não gosta muito de teologia contemporânea. Eu não estudei ainda. Eu gosto mais da teologia do século XVI. XVI, é? Ah, por aí. Eu gosto dos concílios do... Contemporâneo do Libertação, né? Teologia da Libertação. Tem a ver com a teologia da Libertação? O quê? É contemporâneo, então. O quê, moço? É contemporâneo, mas... Eu não estudei ainda, não vou falar. Por que, cara? Teologia de hoje é altamente dependente ou se pensam de um... Como se pensava ou pensa diferente, mas a referência sempre é antes, né? Ou da contemporânea, porque há essa aplicabilidade à teologia, às causas sociais... E é um período histórico, que chamamos de contemporânea, né? Embora já seja do século passado, né? E continua como contemporâneo, porque não é, já é passando daquele período lá de medieval, né, e tal, de reformas e tudo mais. É verdade. Aí é igreja contemporânea, é a que vem a partir daquilo ali, das reformas. E vai emergindo teologias de comunidades, né? É, a teologia dos excluídos, ou a teologia Por causa, por causa daquelas questões da Renascença que tem ali, né, todo aquele iluminismo, gerando ali reforma protestante, que vai gerar todo esse rebuliço dentro do pensamento da igreja, e abre para esses caras, esses filósofos liberais, vamos dizer assim, ou que não sejam da igreja necessariamente, para que eles tenham uma voz e um pensamento, né, até em relação à religião cristã e tudo mais, né? Então, fica abre-se muito mais para um pensamento mais humanista do que aquele pensamento onde a igreja era de fato assim, o centro de tudo ali, e passa a ser o homem, né? E o pressuposto deles já são diferentes, né? Pressuposto. É, que eles já não tratam mais de das coisas básicas da Bíblia, como foi na época da Reforma, a tradução, não sei o que lá. Eles já tratam de Jesus histórico, a figura de Jesus, não sei o que. Aí nasce a crítica, né? A crítica, exatamente. Ele já é uma outra... É porque, crítica do texto. Alguns conceitos históricos, né? Alguns dogmas, na verdade, naquela época eles caem, né? Então, a Terra, o centro do universo, né? E deixa de ser, aí percebe-se que ela não é quadrada, como pensavam. É o Pedro Galileu, né? É. Então, toda isso vai sendo uma onda que vai tomando o pensamento ocidental, né? E aí, todas essas questões que a gente recebe hoje, já é por causa de todo esse movimento que houve antes mesmo. Não tem como a gente fugir dele, não, né? Teologia da prosperidade. É, aí, por causa dessas mudanças, começa-se, como agora não tem mais a igreja como o centro da coisa ali, a própria igreja católica começa a ter uma linguagem mais diferenciada para alcançar o povo, né? Ou seja, aí... mais trabalhos sociais, uma visão mais... O homem percebe, como você falou do humanismo, que ele, entre aspas, não precisa da igreja. E a igreja percebe também que ela está perdendo o homem, está perdendo a centralidade, a centralidade que ela tinha, né? E aí agora, ao invés de ser alguém ou algo que os homens iam, ela acaba agora se adaptando às coisas que faz o homem, que atrai o homem, e aí vai surgindo essas questões. Prosperidade, que vai atendendo aos desejos do homem agora, né? Nasce muito engraçado, né, cara? Que depois de muitos anos, ainda nasce muitos filósofos, né, nesse período, né? O René Descartes, o Hume, aquele, um bocado de gente. É, e a gente que faz muita diferença. O sistema social, né, no fim de tudo, ele deixa de ser aquele sistema sacro, né, ligado à igreja, né, para ser laico, né? Então começa, tudo isso aí vai gerando a secularização do pensamento, né? Cada vez menos Deus, igreja, vai sendo aquilo que conduz a moral. É possível pensar as coisas sem Deus, né? Exato. Dá para pensar livremente, vamos dizer assim. Exato. Inclusive exato. Foi nesse período, né, que começou a... Como é que se chama? A questão da máquina a vapor, como chama essa questão aí? Da Revolução Industrial. Revolução Industrial, desse período também, né? E parece que foi um dos períodos que mais cresceu, né? Que a globalização mesmo começou a... Eu não estou certo, mas acho que é isso mesmo. Que ela começou a ter o sentido, né, para a raça humana. E é interessante, porque normalmente a gente pensa muito só no pensamento do cara, mas assim, é massa perceber a ação de Deus no meio de tudo isso aí da história, porque Inglaterra, França, Estados Unidos, que ainda nem era assim, Estados Unidos, estava nesse processo histórico, né, em ebulição, né, assim, os Estados Unidos prestes a ter a sua independência, né, na Revolução lá, Norte, Sul e tal, aquela guerra toda. A Inglaterra tem a Revolução deles lá, primeiro, que por fim vem a Revolução Francesa, que é que causa mesmo toda essa, com aquela ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, né? E é de fato a revolução que muda assim bruscamente o pensamento ocidental, né, quanto a sistema social, religioso, quanto ao homem, o indivíduo mesmo, né, e tal. Como é tratado no homem, né? A teologia. A teologia da libertação prega isso, igualdade, fraternidade. É por causa da Revolução Francesa. Os ideais filosóficos da Revolução Francesa. Uma coisa puxa a outra, né? Como esse período aí, ele foi afastando, né, Deus do, afastando Deus, né, da sociedade, do homem. Mas eu tava conversando ontem com... Tu mudou sem esquentar? Ele estava frio, ele estava gordo. Tô conversando ontem com um cara sobre... Tem a ver com isso aí também, um pouquinho. Sobre evangelismo urbano. E aí teve um cara que... Eu comentei que teve uma pessoa que eu... Uma vez, um jovem que foi para uma viagem missionária e chegou dizendo que só sabe que é missão quem vai ficar uma semana no interior, sei lá. E eu tava dizendo com o cara que eu discordava. Assim, eu acho que quem sabe que é missão, ou então cada um tem sua visão, né? Missão mesmo, eu acho que a missão mais difícil é a urbana. Aí eu comecei a entender, é mais difícil, é diferente, cara. Ela é diferente, por isso que eu disse. Não, por isso que eu disse. Tem suas dificuldades. Não, por isso que eu disse que cada um tem a sua dificuldade. Mas eu cheguei a dizer essa frase, né? Que eu acho muito difícil aqui, que você vai conversar com um cara que conhece a Bíblia, entendeu? Conhece tudo, um cara que vai falar sobre conceito de que Deus existe. Um cara informado. Um cara informado e tal, entendeu? Um cara que é conhecedor das ciências. Tem muita novidade pra ele, porque ele já tá no meio do furacão. E aí eu tava dizendo assim, que o porquê que o urbanismo é mais difícil, né? Vou justificar minha... Urbano. O evangelismo urbano é mais difícil. Porque quando você olha pra Europa, um cara que veio uma vez aí, um Graham, o nome do cara, escocês, eu vou falando lá com ele falou que lá na Escócia é um cemitério de igreja. Ele falou. Por quê, Negão? Porque a tendência da globalização, do crescimento das sociedades aí, chegar a isso. Você vê, se o cristianismo ele não ficar arraigado, o cristianismo ele for genuíno, vai acontecer isso aqui no Brasil futuramente também, daqui a alguns anos. Mas peraí. Você vê, né? O evangelicalismo escocês, europeu, era bem mais saudável do que o nosso hoje no Brasil. E acabou-se. Sim, mas porque lá o tempo foi a mãe foi, da... Sim, mas o tempo foi passando... Em algum período... Talvez o que eu acho que não houve foi a adaptação à época. Talvez. Mas houve falha. Houve ou não houve falha? Houve falha. E essa falha foi... Mas eu não diria que seria uma falha de espinha dorsal, de teologia. Mas o caminho nosso, o nosso problema é teológico no Brasil. Mas a teologia leva a gente a um bom... Não, a teologia deles... Se a gente não tiver uma boa teologia agora, nossos filhos também não vão ter. Em algum momento da história, na Europa, aconteceu isso. Houve um rompimento de algum grupo, algum... Mas é possível ter uma boa teologia e não ter uma boa prática. Não, é possível. Eu não quero discutir se era ou não a teologia. Eu estou dizendo assim, que o resultado hoje de um país que foi... A Escócia, cara, 90% cristã. Lá na época, o presbiterianismo começou lá, com John Knox... Esse conceito histórico, 90% cristã... Então foi muito relativo. Então, os Estados Unidos é uma religião, é uma ação protestante? Depende, porque. Não. E se você olhar para o contexto da época, o que a reforma significava para o pessoal da época, rapaz, é possível até que a gente chegue à conclusão que era mais de 90%. Mas tem muita gente que vai na onda também, né, cara? Possivelmente não significava para eles, na época, o que para os judeus significaram na época de Jesus, não? Não. O que para hoje está significando para... Não, questões políticas. Os caras queriam que Jesus fosse aquele cara lá e tal. Os discípulos aí de Jesus prestam né? E hoje? Vai fazer isso aí? E hoje? Todo mundo é crente. Mas o protestantismo trouxe o benefício financeiro, cara. O sistema financeiro é baseado na antologia. Sim, ó. O sistema financeiro baseado na teologia calvinista em muitos países... Educacional também, aqui no Brasil, cara. A educação lá com o Maurício de Nassau é calvinista, cara, aqui no Brasil. Então, o sistema de governo também é o sistema apostólico também. O problema é que Jesus Cristo, mais de Portugal do que da Holanda ou de qualquer outro país que aqui esteve. Nós herdamos mais de Portugal do que da Holanda. O que eu queria dizer? Imagina se nós. O que eu estava querendo dizer era que, assim, eu considero. Seria muito protestante. Eu considero, assim, o evangelismo urbano muito difícil. Ah, é? Complicado, cara. Você tem amigo, você tem parente ali, mas é diferente de você chegar para uma pessoa do interior e falar do evangelho de Jesus Cristo. Eu vejo diferença. Agora, bicho, o caminho que o Brasil vai tomar. Embora ache toda dificuldade, eu disse comigo. Da teologia, a Europa toma esse caminho aí, esfriamento. Que o nosso vai ser também pior, bem, eu acho que bem pior. Eu acho que a gente está tomando rumos diferentes, gente. Muito. Eu acho que são rumos diferentes. Lá se deu a explosão. Mas a teologia lá foi lá que aconteceu as coisas saudáveis. Sim. E o que aconteceu? Eu acho que foi a perda da aplicabilidade. Sabe aquela onda de puritanismo? Aquela onda de teologia cega? De teologia saudável e vida. É, cara. Porque aí os filhos vêm e não aguenta e não absorve. Agora aqui é diferente. Aqui o que está acontecendo? O puritanismo não tem nada a ver com isso. Aqui está acontecendo uma teologia resultante de uma prática. Não vamos desvirtuar tanto, porque senão vai entrar agora aqui na questão do puritanismo. Não, tu com certeza. Não estou dizendo isso, não. Mas sabe o que eu estou dizendo? Aqui no Brasil é o contrário, está surgindo uma teologia a partir de uma prática defeituosa. E a teologia é resultante dessa prática e também é defeituosa. Lá nós tínhamos uma teologia saudável, nada é perfeito. Tínhamos uma teologia saudável, mas que isso não redundou em uma prática, numa hereditariedade, cara. Erraram, mas aqui o processo é outro, eu acho. A base aqui tá, não tem. É exatamente. Por isso que surgem essas teologias aqui no Brasil que É exatamente o que eu vejo a ação de Deus na mudança de pensamento histórico que vem desde essa época aí. Por quê? Porque a questão reforma protestante e tal, todas as questões ainda eram num campo muito religioso e político. Tá muito não ligado. Tem como a gente fugir disso. As coisas na época eram questões muito políticas ainda, para o povo, inclusive. Dizer sou protestante talvez não fosse tanto a questão de dizer assim, conheci Deus, entende? Relaciono-me com Ele, não essas não questões, para todo mundo. Não era, é verdade. E é fato, é óbvio, tem muitos homens naquela época piedosos, vocês sabem, assim, eram homens de fato, assim, de Deus e tal. Mas a coisa abrange muito. Então, assim, o que o pensamento já saindo dessa modernidade, né, dessa contemporaneidade, vindo para a pós-modernidade, já as pessoas já querem algo mais na intimidade mesmo. As pessoas não aguentam mais sistemas religiosos, entende? Elas clamam mesmo por coisas... Experiências. É, pela experiência individual e tal. Você diz isso hoje aqui no Brasil? Não. Isso é geral? Isso é pós-modernidade, certo? Em alguns lugares no Brasil talvez nem tenha chegado a isso aí ainda, mas nos grandes centros é assim. Então, a galera, tem um cara que fala uma frase, Lorde, não sei o que, bababá, aí. Interessante que o cara já antigo, é porque eu não vou lembrar agora o nome dele e nem vou arriscar dizer, porque vai ficar... Nos anais do podcast. E ele diz assim, a humanidade clama por intimidade, mas a sociedade só consegue dar através do sexo. Falando a respeito dessas questões que hoje a gente tem, assim, tão exacerbado do sexo na mídia e em todo canto. De novo a frase, pô. Essa frase, você sabe, não está lembrado. Sociedade clama por intimidade. Se alguém souber do nome dessa frase, do nome do cara, pode retornar para a gente aí. Mas vai lá, Sérgio, como é? A humanidade clama por intimidade, mas a sociedade só consegue dar através do sexo. O marco de expressão de intimidade que a sociedade traz é um tipo de intimidade, né? São relações sexuais. E aí termina que isso se perde, porque assim é uma intimidade vazia. Porque parece que é intimidade, mas na verdade é só uma troca de sensações, de desejos, né? Desejos e tal. Então, assim, o que eu acho massa de toda essa ideia hoje, do pensamento hoje, é que cada vez mais o cristianismo precisa entender também de que, como diz Pascal, né, a gente precisa saber em que crer, em que duvidar e aonde ceder. E às vezes, se você olhar historicamente, o cristianismo passa, os cristãos tem a postura como os donos da verdade, entende? E não como pessoas assim, eu sou produto dessa verdade, eu fui alcançado por essa verdade, mas eu não sou o dono da verdade. Vamos até ela, né? Isso, vamos até ela. E às vezes a nossa postura diante da sociedade é muito essa, assim. Venha, sabemos de tudo. Saber. O cara que não conheceu a verdade de Jesus, é como se nada do que ele tem prestasse. É. Entende? A gente age assim com a cultura, a gente age assim com o indivíduo. É. Então a gente é amigo de um cara no trabalho que é mulherengo, tal, sabe, pra beber, blá, blá, blá, blá. A gente tem uma postura com ele como se assim, tudo que ele fizesse, não, nada prestasse, tal, blá, blá, blá. Isso é uma postura que veio da Igreja Católica. Exato. Uma secularização. E quando você olha para Jesus, criando... que era a verdade, ele era um cara que carregava a verdade humildemente. A gente não sabe fazer isso. A gente não consegue juntar verdade e amor. E amor, entende? Verdade, as pessoas e amor. Tal. Muito amor, pura verdade. Que aí termina não sendo amor, né? É uma verdadeira farsa isso. A gente acha que pode amar o outro, mas nunca confrontá-lo, nunca, né? Não, eu amo, do jeito. Deixa ele passa aí, a mão na cabeça. Tá, Isso não é amor. Né? Ao mesmo tempo que só verdade é uma verdadeira religiosidade também, hipocrisia, né? Sim, amor. Então, eu acho massa essa construção de um pensamento diferente do que historicamente a gente recebeu, porque se a gente também, inclusive, se a igreja hoje não entender isso, que ela precisa ser nesse mundo alguma coisa que não seja apenas assim, palavras condenando ou dizendo isso aqui é que é o certo e está tudo errado, blá, blá, blá. Ou ela chama as pessoas por causa do amor, da graça, entende? Que aceita você, que vê beleza em tudo. O Lucas Souza. Lucas Souza. A gente vai perder, de fato. A gente vai ficar como uma Europa da vida, mas com sinais bem diferentes aqui no Brasil, né? Que, sinceramente, estamos longe de viver naquelas mesmas questões que eles viveram na Europa. E assim, eles têm uma cultura diferente, né? Eles têm o evangelicalismo brasileiro, mas é uma mistura muito grande. Nossa base aqui é muito misturada. Mas é o que tu falou, né? É o que tu falou aí. Misturado. Um negócio que tu falou, eu vou até repetir que aqui o cristianismo, por assim dizer, entre aspas, né? Ele é resultado da experiência. Não foi isso que tu falou? Não, se faz teologia aqui baseando-se na prática, na experiência. Isso. E não numa aproximação da verdade. Isso. Approach, aquele termo. Eu lembro desse termo que eu não... Sempre tinha nas fins reformadas, naquele resumo que a gente interpretava. Approach. Caramba. Aí, só falar. Como é o nome daquele professor, nosso professor? Carlos. Como é o nome dele? Carlos. Ô, professor Carlos, se eu tiver aí, um dia se velho. Sou de inglês. Ele fala na igreja reformada. E é? Lá com o Francisco? Não, peraí, não troquei. Carlos aqui está. O Francisco aqui está lá. Quem é Carlos agora? Eu não... Carlos, é inglês. Professor de inglês. Carlos, lembro sim, foi meu professor do Agnes também. E foi, cara. Foi. Ele teve muito tempo lá pelas graças, eu não sei se ele está lá. Ele gostava. Mas um abraço pro senhor. É, não sei nem se eu falo disso, né? Pra quem ouvir, diz que a gente no Café Cast 10. Citamos e mandamos um abraço. Um abraço. Você vai me dar um abraço, filhão, Marcos? Um abraço pro você. Teologia contemporânea, a Europa, Brasil, nosso papo está girando em torno disso aí. Você gostaria de trazer uma palavra ainda em torno disso? Ou a gente poderia passar para um tema, ainda em termos de teologia, a gente está só no campo da teoria, para a gente conversar um pouco sobre a sistemática e teologia bíblica, como isso influencia na pregação, no estudo, na vida, na... Sua palavra é a última ou a primeira, então? Sobre negócio de teologia? A última. É, a última ou a primeira? A última. Teologia bíblica, sistemática e pregação. Tudo bem, a sua palavra é a primeira. Não, bíblica, é sistemática e assim, pregação. Sistemática e bíblica. Qual o valor, então, assim... eu só fui saber isso no seminário bem depois, com o Valdemar, não foi nem em sala de aula. Teologia bíblica, lidar com isso, é assim, assim, assim. Teologia sistemática, isso. E hoje, naquela especialização, é que eu fui ver o lugar de cada uma, a cadeia, teologia sistemática, teologia bíblica, é pregação, é papapá, papapá. Então, assim... Isso quer dizer que teu curso de teologia mesmo, bacharel, foi... Então, já que Fábio viu, conceitue para nós, então, Fábio. Como é que é a brincadeira? Vai Marco então. Teologia bíblica, teologia sistemática. Assim, tu gosta mais do que? De aproximar. Rapaz, assim, São dependentes, é bom que se liga. Mas sempre é uma predileção. Eu não sei se eu vou trazer assim algum porque antes de você falar ainda, a contribuição do Sérgio foi muito significativa, à medida que trouxe também um pano de fundo muito grande para a questão da teologia sistemática. A questão do pensamento, né? Hã? O que foi que ele falou mesmo? Toda essa questão da podcast, tu vai lembrar. Do homem trazer o pensamento. E na sistemática, o homem traz mais o dele, né? Não é uma ideia, um... Não é questão disso, não. Deixa o Marco contribuir, então. Eu acho que ele vai. Eu não consigo, né? Assim, no meu dia a dia, assim, eu não consigo muito. Desvencilhar o teologia bíblica da sistemática. Por quê? Por exemplo, o 5 pontos calvinista. Aí a gente diz no primeiro ponto, né? Depravação total. Aí você conceitua isso. Isso é um. você botou um tema, né? Depravação total. Depravação total. E aí, quando, aí você vai dizer o que é depravação total? É mostrar que o homem é incapaz de chegar a Deus e inerte. Eu estou vendo onde tu vai chegar. Tentar. Muito belo o seu approach ao assunto. Approach? Vamos ver se é onde. Mas aí, eu estou sistematizando a doutrina do pecado, da armarteologia, né? É. Estou gostando? Mas aí, quando eu vou provar isso, eu provo isso da maneira da teologia bíblica. Então, eu vou para o Efésios 2, ali, né, que o homem está morto. João 3, o homem está cego, quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, e etc. Então, assim, eu não consigo, cara. Eu não consigo, assim, embora eu veja o Novo Testamento, quando nós estudamos com o Steph, nós vemos ali teologia bíblica também, sistemática, a junção das duas, não sei o quê, a importância de uma, a importância de ver só a teologia bíblica, e que é isso que resulta da sistemática, não sei o quê. Eu acho que é necessário os dois. É, dependente, dependente uma da outra, e realmente necessário, tem que se fazer valer delas mesmo. É, eu não acho, eu acho... Teologia bíblica, teologia sistemática, pregação, tudo na cadeia. Para se pregar, você tem que... Agora, você... Eu talvez peguei assim... Eu fui inspirado pelo seu começo da argumentação aí, porque imagina o termo a questão da depravação total. Você vai pregar sobre a depravação total. Pregação é o último estágio, né? Você vai pregar, já vai. Mas também servir a mesa. É, mas também é o resultado de. É resultado de vários fatores. Sabe. Aí você pega um texto como. Vamos lá, o texto básico para a depravação total. Efésios 2. É por aí um dos textos. Romanos 2, 1, Romanos 3, 10, não há justo. Vamos para Romanos. O capítulo de Romanos é para torar 2 e 3. Vamos para Efésios. Efésios 2, um em diante, né? Ele ficou papapá. Aí tu disse que como se fazer valer das duas, né? Aí você pega depravação total. Vai para o texto de Efésios. Interpreta o texto em si, só que para essa interpretação e exegese do texto, eu acho interessante. Não tem quando a gente joga uma pedra numa bacia d'água, Paulo Brás, ela cai assim e vai emitindo as ondas. Emitindo e você pega o texto, trabalha. Aí, ó, como é gostoso. Isso é gostoso demais, cara. Aí você pega e faz a teologia do livro. Faz não, né? Você vai ver a teologia do livro e a colaboração do livro para aquela questão que Paulo levanta da depravação do homem. A teologia do livro. Me dá um parênteses aí. Ok. E dentro desse texto que você está falando, é uma coisa que, se você não fizer uma teologia bíblica, ou exegética, no caso já entra aqui, que já vai entrar a exegética. Teologia bíblica. É. E aí depois, por exemplo, esse texto mesmo a gente usa sempre para ele falar da natureza do homem sem Deus. Mas quando Paulo escreve, Deus no mundo. No 12. Quando ele escreve Efésios, ele escreve para a igreja. E aqui, isso ele está falando para a igreja. Ele não está falando para os ímpios. Aí a gente usa isso para pregar no acampamento evangelístico, né? Mas ele usa para a igreja, mas como que, considerando que a igreja já foi vivificada, né? É, está falando que como eles eram antes, né? É a como intenção é ele chegar lá na graça, porque ele está dizendo assim: olha, vocês só são o que são hoje por causa disso. Lembre-se disso. Vocês estavam porque a graça foi manifesta de maneira hoje vocês livre. E aí depois assim, portanto, lembre-se de que vocês estavam distantes, mas agora vocês estão juntos e tal. Viver de modo digno da vocação que fosse chamado. Exato. Capítulo 4. Agora, só por causa da graça e do grande amor que ele nos amou, né? Porque ele usa assim, mas Deus, por causa do seu grande amor, porque nos amou, fez isso. Então, você era desse jeito, então você não tem mérito nisso aí, você não tem... É só por causa dessa graça. Veja como aí é teologia do livro de Efésios. Qual a teologia do livro de Efésios? Teologia bíblica, teologia do livro. Então, isso lança a luz no texto. Efésios, cara, eu estava estudando na igreja, é muito bom quando você estuda ele... Aos pouquinhos você nota um pensamento dessa linha que você está dizendo. Essa linha de Paulo, cara, em Efésios. Vou pegar domingo agora. Posso até ajudar nisso. Aí você pega a linha. Vamos lá, a gente pega, vai pegar seu um, assim, bate, bate pronto. Aí, cara, é gostoso. Pecado. Pá, aí você faz exegese. Ele vos deu vida, o verbo deu, tá em que aí? Pá, conjugação do verbo no grego, vivificou, traz a ideia de papapá, estando vós mortos, a ação é primeira, dependente da segunda, patati patatá, aplica a língua, exegese. Aí você sabe, aí você lidar de uma maneira extraordinária com mas, aí depois, cara, um livro, meu irmão, aí é que entra, que você vai fazendo aí. Aí depois você pega o termo, vamos supor, a depravação humana, e vai fazer uma teologia bíblica. Como é enriquecedor. Agora, isso demora, nem todo pastor quer fazer isso para pregar. Uhum. Eu mesmo faço em todo sermão. Inclusive, ó. Se vai em Gênesis, já começa. Gênesis capítulo 3. O que é aquilo? Já li. Aí você vai vendo como o pecado é manchado. Essa teologia bíblica não precisa ser um negócio cansativo, tipo, exaustivo. Mandar o povo abrir em todo o texto. Isso o pastor fez, né, cara? Isso babá. Mas assim, é você, de acordo com o que você está trazendo aqui, você ir ressaltando e lembrando. Efésios, lembra que em Gênesis, lembra que já isso foi aqui, assim, sabe? A base está lá. Não percebe quando na história bíblica o pecado vai. Aí você entra em. De Gênesis 3 para 11, você vê um desenvolvimento desenfreado do pecado. Exato. Capítulo 6 ali, rapaz, o gênero humano todo corrompido. Vê como o pecado, ele toma proporções e mata e destrói, a ponto de Deus ter que interferir, Torre de Babel, patati patatá. Você vai. Poxa, aí o livro de Juízes. O livro de Juízes é sempre o povo se voltando para o pecado depois que o juiz morre, e como Deus levanta um libertador, como Deus lida com aqueles que estão. Aí você vai, cara. Aí seu sermão fica gostoso demais, cara. E ouvir é maravilhoso com o seu pastor aqui. Agora sim, você falou sobre teologia bíblica sistemática. Existe o perigo da sistematização muito grande. Porque não, assim, nós não podemos viver sem teologia sistemática, na minha opinião. Porque quando você diz assim, a nossa oração ela é sistemática. Quando você fala assim, Senhor, qualquer início da oração, Pai. Todo pensamento isso, hoje é sistemático, né, Marcos? Uma oração comum ela é sistemática, sim, né? Tudo é sistemático. A gente gravando isso. Se a gente perguntar, se eu perguntar para você o que você crê, a resposta que você disser, Jesus, eu acredito que Jesus é o Salvador. Está falando sobre a unipersonalidade. Mas assim, ó, por exemplo, Gênesis 3, você falou aí, eu estava lembrando agora, que é o relato da queda, todo mundo fala isso. A queda de Adão. Mas não aparece nenhum. Exatamente, da humanidade. Mas não aparece ali em nenhum canto a palavra queda, nem pecado, nem não sei o quê. E aí o Van Groningen, que trabalha exegeticamente aquele texto, né, de Gênesis 3, ele diz assim que não aparece a palavra queda, mas a ideia do pecado do homem ali é como se ele estivesse se aprofundando. Vê? Eu não lembro qual foi. Morrendo, morrerás. Eu não lembro qual foi o versículo que ele trabalhou. Certamente, uma melhor tradução é morrendo. Morrerás. Interessante. Poucos, isso que ele dá é exegese. Essa compreensão que ele dá é exegese. É perdida quando não se faz. E é lindo, né? Quando o cara chega ao. Foi o que você falou. Eu posso falar de depravação total, biblicamente, exegeticamente, do texto, sem precisar também. A Bíblia, porque a Bíblia toda fala sobre a depravação total. Então você precisa também da sistemática. Eu sei. Pra te dar um. Eu só tô pegando o link que você fez, assim, pra. Que nós começamos a falar depravação total, o tema, e passamos para o texto. Teologia bíblica e exegese ali, né? E eu tô só assim somando, dizendo que através de uma teologia bíblica sadia, que seria a exegese. Você pode muito bem extrair dali o próprio tema, né? Como a gente está dizendo aqui. Quando você lê Morrendo, Morrerá, se você chega à conclusão, você olha para o original e você chega a essa conclusão que o servo falou, aí você vai falar, rapaz, de fato o homem é completamente depravado. Vê? Ali. Que a ideia mesmo de que ele está se afundando a cada dia mais, ele está indo para o abismo dele. De degradação. Eu acho só O que eu não gosto, na verdade, não é da teologia sistemática, ela não tem culpa nenhuma disso, mas é a postura que alguns tomam, na verdade, né, com relação a isso, que é meio que de deixar a teologia bíblica, né, para abraçar apenas a sistemática e tudo é em cima... Como se tivesse que escolher, né? Isso. Como se fosse uma escolha a se fazer. Não é. Porque, assim, de qualquer maneira, a teologia sistemática é você pegar os tomates, entende? Que é o produto mesmo da natureza, que nasce ali e tudo mais, processá-los e botar ele na latinha com conservante. A teologia sistemática, entende? Quando a teologia bíblica é você estar lá no meio do... Como é plantação de tomateiro? Sei lá. Mas é você estar lá, entende? Com a coisa como ela é e tudo mais. E, obviamente, não facilita tanto, né, você ter o extrato do tomate já lá pronto. Né? Você ter a teologia sistemática aqui, tá, facilita demais, ajuda muito, porque, afinal de contas... É você estar subindo em cima de um pensamento de que já foi construído. Você precisa estar mais... Mas quando a teologia sistemática é fruto da teologia bíblica. Quando é fruto da teologia... Então, é isso que eu estou dizendo. Quando vezes... você se achega a ela, mas você vem para a Bíblia para ver se é de fato, que é daquele jeito tal, tal. Porque, às vezes, há questões bíblicas... tem uns caras que ficam tentando responder apenas de sistematicamente. Não, porque na teologia de fulano de tal, diz assim, assado. Tá, mas não é essa questão, entende? A resposta, ela não vai estar num livro que não é a nossa regra de fé e prática. Ela sempre vai estar no livro que é a regra de fé e prática, que é a Bíblia, né? Então, assim, eu acho massa, e isso aí não tem o que se questionar, se serve, se não serve, se andam juntos e tal, tudo isso é tão claro. Mas o que é preciso tomar cuidado é exatamente assim... Não esquecer, pela facilidade que a teologia sistemática traz, não esquecer de que cada um precisa viver esse processo de colher o tomate, entende? De lavá-lo, de colher as sementes, tirar as sementes, limpar, para poder ter aquele produto final, né? Assim, que vai culminar na pregação, exatamente, no nosso discurso. Exatamente aí. E aí, quando o produto está ali pronto, como é que a gente traz isso para a pregação? Porque a pregação é o resultado de todo esse processo, né? E como é que é essa pregação? Eu estava pensando assim, eu estava ouvindo alguém comentar sobre pregação expositiva. E algumas coisas ficam atrás da minha orelha, assim, algumas pulgas. Por quê? Está se entendendo... Eu também não sou dono da verdade, né? Mas está se entendendo pregação expositiva como aquela pregação que o pastor abre a Bíblia e vai lendo versículo por versículo, explicando versículo por versículo. Está se resumindo pregação expositiva a isso. Quando o que ele está fazendo ali, muitas vezes ele deveria ter feito no quarto dele, no fogão, e trazer o prato. Pregação expositiva, ela não necessariamente precisa ser a própria exposição, o descobrimento das coisas no púlpito na hora. No meu ponto de vista, a pregação, ela pode ser expositiva sem precisar ser uma... Olha a contradição aqui. Sem precisar ser uma exposição como nós a entendemos. Eu sei. É porque, assim, algumas pessoas, por exemplo, entendem que... Isso eu ouvi uma pessoa falando. Que pregar sobre tema... Só uma pessoa que disse isso, eu vou colocar... Vou reproduzir o que ela disse. Comparando a pregação expositiva. Ela defende a pregação expositiva desses termos que você falou. De chegar no povo. Porque eu disse. Porque ele, pronome, papapá. Eu disse que na minha congregação eu era muito difícil de eu encontrar o que eu queria, o estilo da congregação. E eu encontrei quando eu comecei a pregar sobre as características de Deus, os atributos de Deus ali. E que isso foi bom. Eu disse para essa pessoa, ele falou: não, eu faço uma distinção entre pregação expositiva e estudo bíblico. E que ele achou que falar em temas. Amor de Deus é estudo bíblico. Misericórdia de Deus é estudo bíblico. Agora também, né, assim, eu só queria fazer um parênteses, assim, que quando eu não, é claro, eu não acho que pregue essas coisas, tiver versículo por versículo, mas também isso depende do estilo do texto que você está pegando. A pregação expositiva, ela respeita também os estilos literários. Exato. Por exemplo, a narrativa. Exato. Pegar não uma poesia, você pregar, pegar um não salmo. Dá para você pregar numa narrativa versículo por versículo. Exatamente. Porque tem um versículo que você fala. E ele disse tal coisa. Aí você vai pegar. E ele atravessou o rio. Exato. Está escrito. Pronto, está assim. Se reduzindo pregação expositiva a isso. E ele atravessou o rio. Como se pregasse? Irmão, atravessou aqui o rio. Atravessou? Está... Quer dizer que ele de fato entrou no rio. Que ele entrou, hein, gente? Lembra de batismo? Lembra de batismo? Porque ele entrou. Tem que ser no rio, né? Não pode ser. Foi um rio, não foi um lago. É diferente. Um tanque. Porque muito menos. Um rio. Então, alegoriza, né? Alegoriza. E outro, foi ele que entrou, não foi sua esposa. Pelo amor de Deus, é isso que eu estou dizendo. A pregação expositiva não necessariamente tem que ser, entre aspas, exposição. Mas, é isso que está. Isso expõe a ridicularidade do pregador. Mas eu acredito. Teve um livro que eu vi sobre isso. Mas o livro diz. Assim, quando a gente estuda a pregação expositiva, a gente vê que a pregação expositiva. Há pregações positivas, ela respeita o estilo literário de perfeito. Cada um. Então, por exemplo, perfeito. Eu tenho, por exemplo, você diz pouco... estilo pessoal, é? Não. O estilo literário. É, narrativa, livro que de história. Isso aí, se você tem um bom português, já é um passo imenso. Pra quê? Pra você respeitar o estilo literário. Sim. Nenhum. As pessoas não diferenciam da própria língua o que é poesia, claro, e mostrar as características que ela tem. Uma professora lá na escola que, assim, a maior dificuldade dela era essa. Quando ela ia para a igreja. Qual nome dela? Tô brincando. Quando ela ia para a igreja. Ela queria levar que a poesia. Assim, não, nossa, porque ela poesia é professora de redação. Ela trabalha para a Covest. Entende? Aí, quando o cara vinha pregar num texto narrativo, por exemplo, ela não estava lendo no grego nada. Certo? Não abra o livro assim, não. Você quebrou o tom dele. O cara falando um bocado de coisa e ela lendo no português, certo? O que esse cara tá falando? De onde é que ele tá tirando isso? Ela ficava pensando isso, porque assim, no português. Sim, exato. Não é isso. Correto tava ela, né? Correto tava exatamente. Ela. Exatamente. Entende? Às vezes o texto em português já nos dá tanta luz se a gente lê esse direito. Exato. Ontem eu tava dando estudo bíblico e eu disse, lê aí esse texto. Aí, e o cara... Conhecido, tal, funcionário de vai entrar agora. Um cara esclarecido. Aí ele leu de uma forma que eu falei assim: peraí, eu me enganei no texto. Eu me enganei, peraí. Lê de novo. Aí, para aqui. Ah, sim. Então vamos ler certinho para não perder a estribeira. Aí a gente pegou o sentido. Exato. No próprio português, você tá perfeito. Se o cara não tem uma fluência, no mínimo interessante, se perde. Eu acho interessante que Eugênio Peterson fala disso, assim, que, de fato, não são todas as pessoas que vão ter o acesso a estar tá olhando no grego e tudo mais, babá. Não, pastor tem. E ele diz assim, mas é importante a gente ficar em paz de que tiveram pessoas que se esforçaram, entende? Para traduzir a coisa... o mais fiel possível, entende? E tudo mais. E que uma leitura saudável na sua língua, entende? Já leva você, sim, para um entendimento daquilo ali, tal. Que assim, a maioria das vezes que a gente deixa de interpretar a coisa é porque no português nós já lemos errado. Lendo errado, a gente vai para o grego. Aí... Mas continua errado. Há muito pouca coisa que discutível, né, no texto. Exato, mas muito português, pouca coisa discutível. Coisa que não... Pouca. E não, às vezes o pastor ele se debruça tanto no exegese para trazer aquilo que já exato, foi dito. Aí, por exemplo, eu acho que tem três coisas que às vezes se perdem na questão da pregação, na ideia que o pastor precisa ter. É assim, verdade, certo? É o casamento dessas três coisas. Verdade, realidade e mentira. A realidade, certo? Aqui, visível, tal... Ela é uma construção ou da mentira ou da verdade. A realidade que a gente constrói aqui e vive pode ser porque eu acredito numa coisa que é mentira e eu vou vivendo aquela mentira como a realidade, ou eu acredito na verdade e aí eu vivo aquela verdade como a realidade da minha vida de fato. Muitos pregadores esquecem de que esse detalhe é que é um link para a gente poder levar alguma coisa de útil, de fato, para a comunidade. Ou seja, qual a realidade que a minha comunidade está vivendo? Baseado em que ela está vivendo essa realidade? Numa mentira? Ou, de fato, ela está vivendo a realidade como uma construção fruto da verdade, entende? Da palavra e tudo mais. Aí o cara pega o texto bíblico, certo? Ele decidiu que ia pregar em tal livro. Pronto. Mas assim, a comunidade dele está precisando de outra coisa, tá ligado? Ele não vai atingir a realidade da comunidade porque ele decidiu pregar em tal livro e ele vai pregar exegeticamente. Aí ele fica falando de coisas exegéticas e tal, tal, tal, tal, tal, quando para a comunidade dele não teve link nenhum. Então assim, é interessante a gente perceber que o começo da pregação é o lugar onde esse link precisa ser estabelecido. Olha, eu vou começar a falar hoje de uma coisa aqui que é interessante para a nossa realidade. Poxa, Célio, você está falando aí, eu tô. Se você tem esse link, nossa. Cara, do jeito que você pode até incorrer no erro lá de ele é isso, aquilo, outro, mas vai ter um link com a tua comunidade, vai ter um lance lá, assim, a galera vai estar... Isso tem um quê de técnica também, viu, Céu? Tem um quê de técnica também. Às vezes o cara vai falar sobre uma coisa interessante, mas ele já perde o povo nas primeiras palavras. E o povo já cria bloqueio e não entende que aquilo é que ela precisava ouvir, porque o cara não falou da forma que precisava ser dita aquela verdade. Então há muito de técnica também, cara, né? Mas ó, sabe o que eu acho também, cara? Assim, eu acho que o Servo falou uma coisa completamente relevante para o Brasil, principalmente. Para o Brasil. Irrelevante ou relevante? Relevante para o Brasil, para a nossa realidade, que é o nosso contexto. Não, assim, eu fico pensando, refletindo sobre essas palavras, porque, pelo seguinte, eu acho que pelo outro lado, Servo, os pregadores, eles querem contextualizar. Mas não tem conteúdo, muitas vezes. Ele pega, ele até contextualiza, ele fala do que está acontecendo na realidade. Por exemplo, o negócio do Sarney, né? E aí, muitas vezes, ele vai falar assim, sobre o lado moral. Mas, às vezes, até é irrisório. Gostou? Irrisório? Às vezes, é até superficial demais. Ele, não, porque veja como está a realidade. Só um exemplo, vamos ver como está a realidade no Congresso. Todo mundo que assiste, que tem TV, assiste, que é o caso da gente, que na cidade, tem. Aí todo mundo está ligado. Ganhou o público. Ganhou a realidade. Ele tem um link com a realidade, mas aí ele perde em alguma coisa. Ou ele perde na verdade, ou seja, ele não tem conteúdo. Entende? Aí ele até faz uma conexão com a realidade e tal, mas aí quando é para pegar a verdade e aplicar a realidade, pois aí ele perde. Entendeu? E aí eu acho que ele falha muitas vezes, porque ele pega e vai tentar aplicar de uma maneira muito... Leviana. É isso que eu tenho visto. Esse é o que eu tenho visto. Muito simplista. Simplória, até. Simplória. Eu sei que pode ser também que eu peque muito quando eu vou assistir o sermão. Pode ser que eu também fique esperando que a pessoa seja cheia de conteúdo, de densidade ali, quando ele vai falar da Bíblia. Mas eu acho que os pastores deveriam oferecer isso. Tem que ter um mínimo, né, Márcio? Tem que ter um mínimo, cara. Porque a gente tem visto assim, muitas pessoas contextualizando. Você olha na internet, cara, você vê cada assunto. Fala, rapaz, que ideia retada. O link do 11 de setembro, todo mundo pregou sobre isso. Do Obama ali, do... Olimpíada, sabe aí? Obama. Olimpíada. Todo... O negro... O Michael Jackson. As duas últimas pregações minhas foram isso. Teve uma menina que falou aqui um negócio do Michael Jackson. Disse, rapaz, escreve esse negócio aí. Eu boto só essa frase no boletim. Como ter. Olha lá. Precisa de... O que foi? Não tô lembrado na hora, não. Mas ela... É interessante, porque assim... era alguém que estava antenado na realidade e estava fazendo a confrontação com o evangelho, entendeu? Estava aqui assim, poxa, o evangelho ensina isso, né? Não, o cara morre não desse é jeito, isso que eu estava falando com os meninos, eu estava comunicando que, cara, custa o pastor pregar alguma coisa que tenha a ver com a realidade do povo, é o que você está dizendo, é. Custa, bicho. Pensar um pouquinho para trazer alguma coisa que ganhe o povo e que o povo... Mas tem uma galera muito... Olha, terça-feira eu tive o Gás, né, lá, o grupo. No domingo eu tinha pregado sobre idolatria e tal, sobre a questão dos ídolos. Comecei lá com o Michael Jackson, né, o Popstar, toda aquela coisa. Mas no momento algum condenei o cara, tá ligado? Porque também na pregação tá condenado. O cara se condenou sozinho lá, tá... Só você pega o link das pessoas, e aí o link de pessoas que fazem tudo por ídolos, tá? O que é o ídolo. Aí cheguei em Jesus lá, falei da idolatria que suga, né, do desejo desenfreado, e de Jesus que dá, que está disposto ali a amar. E aí falei do evangelho. Aí na terça-feira, no Gás, uma mulher chegou assim para mim. É muito bom quando você vai falar sobre o sermão no Gás, você pregou, você está lá, e as pessoas são livres para falar, porque você tem um retorno. Muitos sermões eu preguei, e quando eu fui discutir depois na terça-feira, não pegou. Eu falei, ih, rapaz, talvez o sermão não consegui. Mas quando pega, você percebe, cara. Quando você faz a primeira pergunta, e aí, gente, o que é um ídolo? O que é que vocês entendem por ser um ídolo hoje? Assim? Aí, papo, poucos, pegou. Qual a diferença de um ídolo, o que é um ídolo vício tal, para Jesus? Ah, rapaz, um ídolo rouba, tira... É uma segurança falsa que eles nos dão, uma dependência... Quanto que Jesus veio para fazer justamente o oposto, para libertar, para nos causar, para nos fazer pessoas livres, voar. Aí isso é tão bonito, cara. Aí a mulher falou isso, poxa, eu precisava ouvir sobre isso. E também, meu marido também precisava ouvir sobre isso. Ela é viciado e tal, em uma prática aí. Então assim, é gostoso quando você traz uma coisa do mundo e é mais fácil o pregador. O avião caiu aí, eu preguei sobre essa questão da calamidade, catástrofe. Não. Bom, eu comentou aqui. Poxa, domingo que vem, sobre o que você vai pregar na sua igreja, tá? Você vai pregar sobre o quê? Sobre. Aí bota o tema. A necromancia. Era ou não era Saul? Pelo amor de Deus, tá levando o pessoal lá pra trás. Traz o peixe pra cá, não leva o fogo pra lá, não. Teve aí essa agora, esse outro avião que caiu, né, cara? Caiu. E que uma menina se sobreviveu. É o quê, rapaz? Uma menina. Agora, mano. Uma menina só saiu. Que lugar? Mais pro lado da África agora ali. Já do outro lado. Isso tá, a Bíblia fala sobre essas coisas. Tem muita coisa pra se falar em torno disso aí. Vamos fazer um exercício pra gente terminar nosso papo? Hoje é 3 de junho, 2 de junho. 2 de julho de 2009, de repente, isso aqui, a gente com nossos filhos em 2015, 2020. Daqui a 22 dias é o aniversário da minha esposa. Oh, né? Quero registrar aí. Vamos pensando, pensa daqui a uns 20 anos, nossos filhos. Vou fazer contagem regressiva, tá? Próximo eu falo. Os nossos filhos pensando, eita, pai, falou isso no Café Cast, olha lá. Isso fica, hoje em dia, não se perde mais nada. Você bota na internet, pronto, sobre o que você pregaria domingo que vem? Vamos pensar, talvez. Vamos pensar num sermão, um título, um exercício homilético. Olha aí, Fábio. Vamos fazer esse exercício? Vem pra cá, Fábio. Vamos fazer esse último exercício pra gente acabar? Vamos? Se você sentir à vontade. Vamos. Então vamos lá. Um sermão. Uma relação. Como seria isso? Deus Pai conosco, que somos seus filhos, pegando o link de que Michael Jackson não deixou absolutamente nada pro pai dele. Saiu o testamento dele e não deixou, né? Nada. Não tem nada. É pra mãe administrar, pros três filhos e pra uma instituição de caridade aí. E se a mãe morrer, quem fica no lugar da mãe é uma cantora muito famosa também, que foi amiga dele na época, que gerou, quem impulsionou a carreira dele. Rapaz, é um texto de Paulo. Pro pai, nada. Eu não sei se é dizendo, hoje os pais não entesouram pros filhos, ou os filhos entesouram pros pais. Lembra um texto desse Paulo? Eu acho que é Eclesiastes. Que... Não, é Paulo. Não, acho que... Tem um em Paulo, em Coríntios. Os pais entesouram pros filhos. O negócio sei, assim. Não, em Coríntios, eu acho que é aquele que... Se o filho... qual é o pai que o filho pedindo... Não, aí é Mateus. Mateus. Aí é Mateus. Não, não, eu tô pensando... Aí, Mateus 6. Mas sabe o que eu lembro desse texto? Foi um texto que eu dei uma meditação no curado um dia. Essa questão dos pais. Foi no dia dos pais, eu acho. Eu não fui falar o dia das mães, o dia dos pais. Dia dos pais nunca foi curado. Foi alguma coisa assim. Mas interessante, eu trago um texto desse. E é interessante, né? Porque o pai era aquele que queria, porque queria que os filhos fossem famosos. Perde tudo. É, batia até para isso, né? Assim, maltratou a infância, por causa disso, roubou a infância deles. Entende? O filho chegou a ser famoso, chegou. Mas assim, a, troco a relação com, dele com o pai, vê a que ponto chegou. Podia ter uma falta e que às vezes a gente acha que é essa relação que Deus quer ter com a gente, né? A troco de qualquer coisa, assim, você precisa dar alguma resposta, né? E é a relação que a gente estabelece com o nosso filho. O Nossa. Filho precisa fazer alguma coisa, precisa dar alguma resposta, que eu estou investindo em você, que eu estou pagando sua escola, blá, blá, blá. O menino estuda vestibular. E approach, sério. O menino estuda vestibular por quê? É. Porque desculpa, a pressão aí. Em casa, né? De dar uma resposta e tal, tudo mais. Eu acho que isso parte... cabe ao evangelho. Se você traz o evangelho, isso aí deu. Mas olhando para a vida dele, a gente vê. Perfeito. A gente tira muitas lições. Que era o cara. Não, ele não tinha amor de nada, de ninguém. Todo mundo que rodeava ele era só com interesse. Era uma pessoa infeliz, primeiro com a imagem que ele criou dele, né? Que ele queria ser uma coisa que ele não era. Começou em busca disso aí. Não tinha amor. Nem aqueles filhos que ele tinha dele. Só dele não. Não saiu do. Não, ele teve filho. Mas não foi ele, não. Eu vi na revista dele. Ele teve filho dele. Que não foi, nem aí ele conseguiu. Teve um que foi. A do Michael, né? Artificial, mas teve filho normal, natural também. Mas enfim, esse foi o approach. Então ele não teve nenhuma. Não parece nada dele foi verdadeiro. Tudo falso. Tudo uma falsa aparência de tudo. Mas é que não é assim também? Aí, ó, já pode ser seu irmão já, nessa questão de viver de aparência, né? Uhum. Não dá pra trazer pra hoje em dia? Dá. Dá um bom sermão também. A questão da imagem. A que preço a gente vende a nossa imagem, né? Meu Deus, e morreu daquele jeito que morreu. Feio. A última foto do cara, ele na margem. Não viu? Careca. O pessoal lá do. Como é que chama? Do hospital, da ambulância? É, do que faz que analisa o corpo depois. IML? Da autópsia. O pessoal da autópsia falou, né? Que ele estava sem cabelo, quase sem cabelo já, usando uma peruca. Parece que quebrou costela. É, mas aí foi tentando cara de massagem. Fica aí, cara. O cara tava podre, né? Mas enfim. Esse pode ficar. A massagem a gente pensa que é rapidinho, costuma ouvir. Não, o cara tinha 40 minutos, uma hora, 2 horas. E ele, a turma queria que voltasse mesmo, hein? Oh. Ó. Só que o cara criou aquele lugar lá pra ser eternamente criança. As ilusões que ele vivia, né? E também porque ele gostava de ajudar a criança também, né? Ele sempre tinha muita criança em casa e no parque. Disse que nunca tinha ninguém. Nunca a terra tinha, nunca, gente. Nunca o quê, né? Alguns acham que ele queria ser o Peter Pan, da aparência. Porque ele queria ser aquele que ele queria ter, aquele que ele nunca teve na infância, né? Tem um jornalista que disse assim, quando adulto, quando criança, e criança quando adulto. Tá vendo? Mas veja, esse foi o seu approach. Vamos talvez um outro link que você traria. Eu gostei de uma frase que uma mulher falou, uma menina. Mas ainda sobre o Michael? Sobre ele. É porque ela disse assim, ele não deveria morrer, ela falou. Aí eu tava pensando em falar, eu tava pensando assim sobre a mãe, porque todo mundo acha que podia acontecer qualquer coisa com ele, mas não morrer. Com então, tanto dinheiro ele poderia comprar um pouquinho mais de vida. É, né? Então eu achei essa frase assim, parece que as pessoas, elas até a morte, que é a coisa mais natural para qualquer ser vivente, independente de Deus. Parece que até esse assunto as pessoas elas querem, sei lá, tirar a realidade desse próprio assunto, sabe? A morte em si, parece que o homem, se pudesse, controlaria. Então eu aplicaria alguma coisa, talvez, nesse sentido. E era universal, ela pega rico, pobre, né? E sobre o... Então, porque... Eu, sobre o sentido da vida, né? Sobre o que a pessoa deve fazer enquanto estiver viva. Deve estar preparado, esse tipo de coisa, né? Deve estar vivendo, mas com Deus. Acho que alguma coisa. Você vê frase de Madonna. Não consigo parar de chorar com essa notícia triste. Sempre admirei Michael Jackson. Sandy. Penso que ele é como uma lenda, imortal. Vai ficar para sempre na história. Dá para tratar da questão da imortalidade. E Cláudia Leite. Foi o maior artista do mundo. O mais completo e talentoso. Foi feita a pergunta. Você gostava do cantor Michael Jackson? Lógico, ele foi o maior cantor pop. Um gráfico, José Luiz Pereira. Era uma boa pessoa, gostava das músicas dele. Maria da Conceição, dona de casa. Gostava, Lucas, 12 anos. Cara, que outra coisa. Uma última para a gente encerrar. Temos cercado aí que poderia aplicar tudo que a gente falou aqui. Por exemplo, eu, há muito tempo eu queria fazer uma pregação sobre choro. Acho que a Bíblia fala bastante sobre choro. Ah. Eu nunca vi alguma coisa na teologia do choro. Nunca vi como a Bíblia vê o choro, pelo que se deve chorar. A autenticidade das lágrimas, alguma coisa assim. Por que coisas vale a pena chorar? Por quem se deve chorar? Ante o que se chora? Jesus chorou. Aí morre-se alguém, se chora. Eu, de repente, eu ia fazer uma pregação sobre choro. Qual foi a primeira lágrima caída? Aí eu trago um pouco de poesia. Tá? A primeira lágrima caída. Quem vai lembrar? Qual foi? Não. Aí para isso que existe um registro bíblico. No registro bíblico. Não é da vida da pessoa, não. Pergunta era poética e não pragmática. De repente você traz as pessoas, todo mundo chorou. Você diz assim: qual foi a primeira vez que você chorou e percebeu que chorou por alguma coisa que valeria a pena? Hoje se chora por um ídolo que morre, cara, tem nada a ver com você. Hoje se chora. Sobre que circunstâncias Jesus chorou? É comum chorar quando você perde um familiar, um ente querido. É comum chorar por causa do convívio, por causa da saudade que ele deixa, por causa das características que lhe marcaram do convívio. O choro é necessariamente algo presente apenas nessa era. Há uma promessa da cessação do choro. Já pensou? Não fica. O choro é citado como inexistente na nova era, no novo céu e nova terra. Ele tem relevância na vida sobre-humana, né? Na vida ali celestial, né? Ele passa dos lágrimas, olha que coisa linda. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não é interessante tentar fazer cessá-lo antes do tempo. Exatamente. Uma hora ele vai cessar. Então, assim, porque não tem jeito que diz assim, eu não choro. Isso. Poxa, homem que é homem não chora. Né? Homem não chora. Não, e Jesus Cristo. Homem não chora, isso é um provérbio. Uma frase. Um dos motivos de Jesus Cristo chorar, um outro tema dentro desse tema aí, subtema. Ele chorou pela morte de Lázaro, seu amigo, grande amigo ali, próximo. E pela cidade, cara, que estava em pecado. Ele fala, não sei o que. Esqueci o nome da cidade. E ele chora pelo pecado da raça humana, ou no caso ali, daquela cidade também. Se ele, como filho de Deus, chora pelo pecado de uma cidade. Que é o que Salmo 19 diz: torrentes de lágrimas correm dos meus olhos, porque os homens não cumprem a tua lei. Imagina, então, será que a gente poderia... Aí o Congresso entra, hein? Uma frase que talvez... O Congresso Nacional, a política... Ah, sim. Aí entra, assim. Como assim? A gente chora por essas coisas. Ah, sim. É sim, que a gente... Pá, pá, no pá, sentido de... Mas chorar, porque, Senhor, transformar os homens não cumprem a tua lei. Não, aí eu poderia... A gente poderia... Será que a gente poderia... Eu diria talvez isso na igreja. Será que a gente poderia supor Eu prego sobre isso. Que Deus, antes, quando o homem caiu, será que quando, ali no Gênesis 6, ali com Noé, ele teve que destruir, será que ele não chorou, já que Jesus Cristo, quando veio na terra, chorou pelo pecado de uma cidade? Será que Deus não chorou ou tem chorado algumas vezes pela humanidade? Pela humanidade. É. Já que... Ou aquela cena de Mel Gibson, né? A lágrima de Deus caindo. É muito legal. É um retrato muito interessante do sentimento que deve rodear Deus por causa da humanidade. Enfim, cara. É um approach interessantíssimo. Gente, assim nós terminamos nosso Café Cast de número 10. Mande um e-mail para nós, por favor. Não recebemos um até hoje. Sabemos que algumas pessoas assinaram via iTunes. Sabemos que algumas pessoas olharam a página com os programas anteriores. Mas, por favor, dá um retorno para saber o que, é que você está achando aí. Sugerir algum lance aí para a gente tomar um café junto e conversar sobre. café@ipmcurado4.com. Eu sou Daniel Luiz, estive aqui com Marco G, Sérgio Bezerra. Valeu! E o quase ausente, quase não falou hoje, o Fábio Andrade, meu irmão. Deus te abençoe, até mais. Vamos nos encontrar na próxima. Um abraço. Um abraço.